aí mais uma atração. VYK 507, onda média, faixa 200 metros, 1010 kHz. Sociedade Rádio Difusora de Lençóis Paulista. Estúdios localizados na rua Pedro Natálio Lorenzetti, 172, Centro. Lençóis Paulista, São Paulo. Rádio Difusora, o primeiro amor da cidade. Está entrando no ar pela sua M10AM. Bom dia, sucesso. Música, informação, entretenimento e a sua participação pelo telefone, site, WhatsApp e Facebook. Apresentação do seu amigo João Miguel Negoli. Pessoal, bom dia, são 10 horas e 5 minutos, estamos chegando, com a graça de Deus, terça-feira, 16 de março de 2021, mais um programa Bom Dia Sucesso no seu rádio. Muita música, alegria, informação, entretenimento para você até o meio-dia. Muito obrigado a você que já esteve com o Benê curtindo o Rádio Revista e vai ficar com a gente agora para curtir o Bom Dia Sucesso, o seu programa de todas as manhãs. Comigo no estúdio de produção, Adriano Duarte, programação musical hoje de toda a equipe. Aqui na apresentação, seu amigo de todas as manhãs. Juntinho de você, levando a melhor programação da cidade. Gentileza publicitária do supermercado Santo Expedito, preço baixo todo dia. Hoje tem a Terça da Roça. Produtos fresquinhos no setor de hortifruti, frutas, verduras, legumes e muito mais. Além de grandes ofertas todos os dias para você no Santo Expedito, na Vila Cruzeiro. Renova, materiais para construção, um novo conceito, né? O próprio nome já diz. Abrigo do Abem 57, Jardim Planalto, ao lado do cemitério Irmãos Panico. Churrascaria Gaúcha 295, 25 anos com você. Disco Manitex 3263-2188, ou ligue grátis 0800-721-295. Agro.pet, do nosso amigo Cacita, na rotatória do Caju, entrega grátis, 3436-1570. Agro.pet, rede multidrogas, a farmácia dos preços baixos, a farmácia dos aposentados, aqui na 15 de novembro. Ótica Guarani, na esquina do Itaú, ali esperando você, né? Com muitas novidades aí, em óculos de grau, óculos de sol, atendimento personalizado, viu, gente? 3263-2873, Ótica é Guarani. Gentileza também do consultório odontológico da doutora Elias Flores, no mesmo prédio de Poupa Tempo de Lençóis, viu? Fale com a Lídia e agende a sua avaliação. Pergunte também sobre os implantes, tem muitas opções para você hoje, viu? 998-64-1692, atendendo com toda a segurança, tá? 998-64-1692, consultório odontológico, doutora Inês Flores. Está Top Produtos de Limpeza e Higiene, está na Padre Salúcia, lá do Fórum. Horário normal, viu, gente? Até porque a Star Shop vende produtos que são importantíssimos também nesse momento de pandemia, para deixar tudo limpinho aí, né? Produtos que combatem aí o vírus, né? O álcool em gel, tem tudo que você precisa lá, além de outros produtos importantes, né? Desinfetantes, que boa, tudo que você precisa tem lá na Star Shop Produtos de Limpeza e Higiene. Precisando é só passar por lá. Um abraço pro Du, né? Do Prandini, grande amigo nosso, tá atendendo no horário normal lá, né? Star Shop Produtos de Limpeza e Higiene, Avenida Padre Salúcio, ao lado do Fórum. Itália Inbox, na rua Henrique Lozinho Casalves, 529, na Secap. Fone 999010800. Ligue, é um pedacinho da Itália aí na caixinha, uma delícia, gente, sempre com grandes promoções no almoço e na janta. Italian Inbox. E para começar bem o nosso programa desta terça-feira, tá aí o João Bosco e Vinícius. Acertou, me beija, 10:09. YK 507, onda média, faixa 200 metros, 1.010 kHz. Sociedade Rádio Difusora de Lençóis Paulista. Estúdios localizados na rua Pedro Natálio Lorenzetti, 172, Centro, Lençóis Paulista, São Paulo. Rádio Difusora, o primeiro amor da cidade. Até às 8 horas da manhã, Recanto 10 para apresentar um programa diferente para você, sertanejão pesado. É aqui! Meu irmão, vai capinar hoje não, viu? Deixa o mato crescer, Mauro Justino, bom descanso! O menino levanta de madrugada pra fazer o galo cantar e toca umas modas boas também. Esse é o cara, Mauro Justino, mais conhecido como Maurinho Justino. Bom descanso, Maurinho! E nós estamos começando, através dos microfones de ouro da Difusora 1010, com mais um programa diferente. Programa um sertanejo para você nesta terça-feira, 16 de março de 2021. Boa terça-feira! Ainda não amanheceu, o tempo está escuro ainda. Você está com o seu rádio na cabeceira da cama, ainda não acordou, mas está deitado. Que legal, né, gente? Ele já acordou, está deitado, ainda não acordou da cama. Mas você está acompanhando a programação. Você já está fazendo aquele café gostoso, vem para cá, tem um bolo bem rindo, está fazendo agora. Até as 8 horas só tem moda sertaneja, nós vamos misturar macarrão com melancia.